Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Estamos iniciando mais uma edição do programa Clássicos da MPB. Por aqui desfilam o que há de melhor na música popular brasileira de ontem, para você recordar e matar a saudade com a gente. Eu sou o Felipe Araújo e tenho imenso prazer de estar em sua companhia nos próximos 120 minutos, levando o que há de melhor na música popular. E para abrir o nosso programa de hoje, eu trago a cantora Sandra de Sá. E logo na sequência tem a presença de Vando. Porque a minha cabeça cansou de resistir. Eu não tenho um contrato assinado com você, mas eu tenho direitos na lei da vida. Dessa vez você fica ou então vai de uma vez. Toda vez que você sai, não sei se vai voltar. Eu não posso aceitar mais a tua indecisão, pois eu já decidi, te quero inteiro. Não há Clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. Deixa eu te beijar, que eu quero beber esse amor na fonte. Deixa eu mergulhar, cruzar a linha do teu horizonte. Deixa eu penetrar o sol entre as paredes dos teus montes. e deixar pra lá a briga feia que tivemos ontem. Venha, tenha noção, vem de uma vez, vem fazer o amor que o nosso corpo ontem não fez. Vem, minha tentação, vem de uma vez, vem fazer o amor que o nosso corpo ontem não fez. Chega mais pra cá, me abrace que estou mal acostumado a me entregar e toda noite amar e ser amado. Não vamos ficar nessa distância assim a noite toda. Escondem nessa boca. Vem, minha tentação, vem de uma vez, vem fazer o amor que o nosso corpo ontem não fez. Vem, minha tentação, fazer o amor que o nosso corpo ontem não fez. A Sandra Sá abriu o Clássicos da MPB de hoje com a música Contrato Assinado. E o cantor Vando interpretou para nós a música Minha Tentação. Sucessos gostosos que vocês acompanham aqui no Clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira desfila por aqui todo final de semana com Felipe Araújo. Eu trago agora para você a presença do cantor Julio Iglesias. E logo na sequência, José Augusto. Quantos são os dias de esperança que se perdem na distância quando acabam nossos sonhos? Quantos são os dias de incerteza que, perdidos na tristeza, são caminhos sem retorno? Quantos que se arrastam entre espinhos pelo amor do seu amor? Sangram, sofrem, choram sem saber que já não tem mais nem coração. Por isso de castigo que se entrega por um beijo que não chega, por um beijo enganador. Castigo de chorar e de perder toda a ilusão. Se eu encontrasse o coração, mesmo que eu te der, aquele mesmo coração onde eu te guardei, é possível que esses olhos que me envolvem com carinho fechasse com meus beijos. Mas passado esse desejo da lembrança dos meus beijos, tu querias mais e mais. Contigo está meu coração, que já não

coração. Se eu chorar, não ligue, é de felicidade. Não tenha medo, dessa vez é de verdade. Ela chegou em minha vida pra ficar. A coração, não quero mais que você lembre do passado. Quero viver com ela um sonho apaixonado. A tristeza que eu vivi já foi demais. Bate coração, bate forte no meu peito. Bate coração, todo amor que vem direito. Bate coração, que a felicidade tem o nome dela. Bate coração, bate forte no meu peito. Bate coração, todo amor que vem direito. Bate coração, não me fale de saudades nunca mais. Bate coração. E fechando o primeiro bloco do Clássicos da MPB, nós tivemos a presença de Julio Iglesias com a música Sonho Triste. José Augusto, Bate Coração. Você está acompanhando Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais clássicos da MPB para você. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. E já estamos de volta para continuarmos com clássicos da MPB, por aqui o que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, no seu rádio. Eu trago agora a presença do grupo Roupa Nova, e logo na sequência eu trago também para você matar a saudade, o som muito gostoso da cantora Selma Reis. Estamos apresentando Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Tem caminhos, um brilhante espelho d'água, trilhar por estes caminhos é se encontrar com a mágoa na corrente do carinho. Eu procurei Roupa Nova interpretou para nós a música Ser Mais Feliz, Selma Reis, Deságua. Você está acompanhando Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, comigo, Felipe Araújo. Vem chegando para cantar agora a presença de Marina Lima e logo na sequência o cantor Juan Luiz Guerra. Sem ter onde secar, eu corro, eu berro. Nem dopante me dopa, a vida me endoida. Eu mereço um lugar ao sol, mereço ganhar pra ser carente profissional, carente. Se eu vou pra casa, vai faltando um pedaço. Se eu fico, eu venço. Eu ganho pelo cansaço, dois olhos verdes da cor da fumaça, e o veneno da raça, e o veneno da raça. Eu mereço um lugar ao sol, mereço ganhar pra ser carente profissional, carente.

agora tenho tudo. Olho pro passado sem compreender. Apago a luz, escuto o escuro, nego o futuro, digo a mim mesmo que foi mentira, que a cama está vazia. Choro então você acende a luz e se esparrama sobre os lençóis. Diz que me ama, diz tão bonito que eu peço por escrito. Clássicos da MPB. MPB. Foi a febre da solidão. Eu conheci você, a cura mais bonita que um homem pode ter. Já no toque da sua mão, senti minha salvação. No sal eu provei o mel. Eu peguei no céu. Eu andava mal nas portas do inferno, sem fogo amigo do inverno. Quanto mais atalhos, mais longe o meu. Mas atolado na areia movediça, eu conheci você. Desfiz o nó da corda do meu pescoço e seu amor me trouxe do fundo do poço. a vida de um homem de rua. Fechando a primeira hora do Clássicos da MPB, nós trouxemos para você ele que foi filho de Dalva de Oliveira e Erivelto Martins. Peri Ribeiro nos trouxe a música Por Escrito, Erasmo Carlos, Homem de Rua. Estamos apresentando para você Clássicos da MPB, que vai a mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para iniciarmos a segunda hora do nosso programa deste final de semana. Você está ouvindo Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta, iniciando a segunda hora do Clássicos da MPB deste final de semana, agradecendo você pelo carinho, pela preferência, pela sintonia de estar transmitindo o nosso programa aí na sua emissora preferida. Vem chegando agora a presença da cantora Simone e logo na sequência a cantora Joana. Você chegou, iluminou o meu olhar. Teus olhos nus, raios de luz no azul do mar. Meu coração que sempre quis acreditar, bateu feliz, foi só você chegar. Sei que a paixão apaga o chão, areia o ar. Ser e não ser, negar, querer, fugir, ficar. Mas não fui eu quem quis assim. Aconteceu você pra mim, e eu não vou negar o que o acaso quis pra nós. A chama desse amor me faz sorrir, cantar, te quero mais. Te chamo só pra repetir, te amo. Mas não fui eu quem quis assim. Aconteceu, eu não vou negar o que o acaso quis pra nós. A chama desse amor me faz sorrir, cantar, te quero mais. Te chamo só pra refletir, te amo. Da MPB. Sucessos de todos os tempos. As maiores e melhores vozes da música popular brasileira.

pois o amor que me tiraste não mereces. Pode até te envenenar. Como dizes, já não guardas esse mesmo sentimento. Nos teus olhos ainda vejo um juramento que fizeste frente aos meus. Mas agora te devolvo essa promessa, esse passado. Não carregues esse amor como um pecado. E essa jura não é com Deus. Como dizes, já não guardas esse mesmo sentimento. Nos teus olhos ainda vejo um juramento que fizeste frente aos meus. Mas agora devolvo essa promessa, esse passado. Não carregues esse amor como um pecado. E essa jura não é com Deus. Mas agora te devolvo essa promessa, esse passado. Não carregues esse amor como um pecado. E essa jura não é com Deus. Clássicos da MPB. As mais belas canções você ouve aqui com Felipe Araújo. Thank you. coração. E vamos poder, quando tudo mudar, dizer sim, querer mais e sonhar. Tivemos a presença de Silvio César com a música Mentira. Maurício Duboc e Vargas trouxeram para nós a música Nós Dois. Estamos apresentando clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira para você. Nós vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais música popular brasileira no seu rádio. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E já estamos de volta para continuarmos com Clássicos da MPB deste final de semana. E é sempre um prazer imenso estarmos em sua companhia. Felipe Araújo agradece você por estar com a gente e acompanhando todo o final de semana o nosso Clássicos da MPB. Vem chegando agora Tunai e logo na sequência o cantor Roberto de Carvalho. Você me faz sonhar e eu sinto que a paixão é ainda pouco pra nós dois. Você me ilumina, você é o querer do meu amor, todo que alguém pode ter. Você me faz gostar das coisas, do lugar, da vida, quando estamos sós, até na despedida. Você é o querer ter. Amor, meu amor, todo dia eu quero ter você. Amor, meu amor, todo amor que alguém pode ter. Quero ter você. amor, meu amor. Cada dia mais você. Música popular brasileira, representada pelos melhores intérpretes, você ouve no Clássicos da MPB. Apresentação, Felipe Araújo. O que você quer? Você não deixa de querer tão fácil. Bêbado você ainda quer, em perigo você quer, perdido você ainda quer. O que você quer? O que você quer mesmo? Permanece em você. Todo mundo vê. Na cadeia você não deixa de querer. No hospício você não deixa de querer. No inferno você ainda quer. O que você quer? O que você quer? O que você quer de verdade? O que você quer? O que você quer de verdade? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Estará com você quando você se amar. O que você quer? Estará em você quando você não se O que você quer de verdade? O que você quer? O que você quer de verdade? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você não perde. Baralho, dinheiro não compra, conselhos não matam, o tempo não toma. O que você quer? Cego você continua querendo. Você continua querendo. Onde você estiver, você continua tendo o que você quer. O que você quer? O que você quer? O que você quer de verdade? O que você quer? Que você quer? Que você quer? O que você quer de verdade? O que você quer? O que você quer de verdade? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tunai nos trouxe a música Meu Amor, Roberto de Carvalho, O Que Você Quer. Estamos apresentando clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Vem chegando agora a presença do grupo Legião Urbana e logo na sequência, Leone. Da MPB, transporta você para o que há de melhor da nossa música. O piloto é Felipe Araújo. Ser sua tara, a ferida que nunca sara, te humilhar, te dar na cara. Mas eu tô falando de amor, eu tô falando de amor, e não da sua doença. Falando de amor, eu tô falando de amor, e não do que você pensa. Falando de amor, eu podia ter o segredo pra te transformar num brinquedo e te deixar morrendo de medo. Mas eu tô falando de amor. Eu podia ser seu escravo pra você deixar de quatro, me fazer de gato e sapato. Mas eu tô falando de amor, eu tô falando de amor, e não da sua doença. Falando de amor, eu tô falando de amor, e não do que você pensa. Falando de amor. Só te olhar do jeito mais sério. Mas eu tô falando de amor.

Clássicos da MPB. Todo mundo tem alguma vontade, alguma coisa instigante, algo incontrolável, diferente, um desejo alucinante. Todo mundo tem alguma vantagem, ninguém é totalmente ruim. A sua vantagem é minha vontade de trazer você pra perto de mim. Vontade pode ser ímpeto, pode ser reflexo. Vontade pode ser momento ou apenas sexo. Eu sou homem, você é mulher. O homem só quer o que a mulher também quer. Vontade, desejo, fissura, paixão. Vontade, desejo, fissura, fissura, fissura, fissura, paixão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah. Todo mundo tem alguma vontade, alguma coisa instigante, algo incontrolável, diferente, um desejo alucinante. Todo mundo tem alguma vantagem, ninguém é totalmente ruim. A sua vantagem é minha vontade de trazer você pra mim. Vontade pode ser ímpeto, pode ser reflexo. Vontade pode ser um momento só ou apenas sexo. Eu sou homem, você é mulher. O homem só quer o que a mulher também quer. Vontade, desejo, fissura, paixão. Vontade, desejo, fissura, fissura, fissura, fissura, paixão. Encerrando clássicos da MPB deste final de semana, nós ouvimos Rita Lee, Agora Só Falta Você, Paulinho Mosca, Vontade. E assim, meus amigos, nós finalizamos clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira. Eu, Felipe Araújo, te convido a nos encontrarmos na próxima semana, onde por aqui iremos reviver mais duas horas com o que há de melhor em nossa música. A todos, um excelente final de semana e um grande abraço. Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.